lugar de festa, de farol de moto, Ásia Celeste me ganhou no ato, uma carona pra lua. Te arrastei, estradas, desertos, botecos abrindo e a gente vindo, brindando cerveja como se fosse champanhe. Seu corpo fica a dançar no meio do nosso jantar. Hoje vela. Seu corpo fica a dançar.